Vai! Vai! Tô vomitão. Vem comigo, tá me ouvindo? DJ Japa! Vai! Final de baile eu muito louco, procurando as falcatrua, aquelas muito loucas que tá andando na rua. Aponta pra amiga que não fica de frescura. Que faz garganta profunda. Aquela que faz garganta profunda. Aquela que faz garganta profunda. Aquela que faz garganta profunda. Vale o muito louco, procurando as falcatrua. Aquelas muito loucas que tá andando na rua. Aponta pra amiga que não fica. Que faz garganta profunda. Aquela que faz garganta profunda. Aquela que faz garganta profunda. Aquela que faz garganta profunda. Esse é o DJ Japa, porra. Aquelas muito loucas que tá andando na rua. Aponta pra amiga que não fica de frescura. Aquela que faz garganta profunda. Aquela que faz garganta profunda. Aquela que faz garganta profunda. Aquela que faz garganta profunda. Procurando as falcatrua, aquelas muito loucas que tá andando na rua. Aponta pra amiga que não fica de frescura. Aquela que faz garganta.